morou, DJ tá de bobeira, solta um pancadão e levanta a poeira, sim, ó. Só eu, só eu, é, só eu agito o mulão, coloco o baile na roda, mas sem confusão, eu sou guerreiro, eu sou disposição. Oi, demorou. Eu sou disposição. Valeu.